adoro os seus beijos. Só você pra avivar os meus desejos. No mundo não tem outro igual. Aguenta meus defeitos, faz tudo direito pra me agradar. É minha mulher, esposa, amante.